signs de segurança da Tonalha País da Trás? Quer ver o Juliette escutando? autorizado a alinhar e decolar. Estou no zero, vento, 080 graus, 099. Thank you. 098 no solo 29, libera direita. A minha escuta prossiga Alfa tem a antes da 3, Juliette. Voo no 098. 28, ingresso via Juliette, portão 01. Juliette, 04, aqui é a notificação, autorizado a chegada com 10 anos, essa via para o nível 050, a gente está obtendo o turno 012 de Juliette. 2, boa noite, acendo a edificação, autorizado, chegada com 10 de onda, 2 casinhas para 4 mil pés, soltando pela 02, vigilante com radar. A 074, junto para 3 mil pés. Não vai ser possível, eu tô 3.000. zero after the track, so short final, line up and wait where they were zero. Line up and wait, runway 10. 48, lidere direita na minha escuta, prossiga via Alfa até antes do ataque de Juliette. Thank you. contato, estamos por Salvador, proximidade 0168, sinal 95, bom voo. Número 206, mas isso permanece autorizado e elas aqui é posto estabilidade. Estime pronto. Carreiro 2224, continue a aproximação, aguarde formação de pista livre, o ajuste no 0 no 2. Cancelo coordenado com a Israel, mantém a posição, Oxené. Oxené, 6212, solo 54, libere direita na minha escuta. Siga táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette, Xané 6212. Via Alfa, escuta. Ou Xané 6074, ingresso Juliette, portão 10. Juliette, pro 10, 6074. Carreiro 2224, autorizado pouso, pistão no 0, vento 070 graus, 10 mais. Autorizado pouso na terça, baixada e travada, estando 207. Fono 354, copia. Aracaju, nível 230, decola pistão no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5047, controle Salvador, 1208. 51-27, autorizado ponto, pistão no zero, vento 060 graus, 109. Posição exata, conta de zero. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento 070 graus, 109. 520, precisa de liga para 2006, aí chama 0-2, autorizado ela é feita, pode estabilizar. Inicialmente mantém o ponto de carregou no 702 do tráfego da companhia de Bruno, na frente o mesmo perfil de saída, porém com nível inferior. Do 702, precisa de liga para 3, neutra. Para 1-8-0, você pode estabilizar. Rádio Centralizada via Alfa, reporte antes da tarde de Juliette. Segurando 70, autorizado decolagem pista no zero, vivendo 060 graus, 08 mais. Estabilizado. 520, traço ajustado, ajuste a 510 no 2, continue a aproximação, guarde a utilização de pouso. Sim, canal 0 no 2, aguardando, tá? 3, pulso 0. Autorizado pouso pista no zero, o vento 070 graus, 08 nós. Tem 3520, livre pouso pista no zero. Voo 170, decolado azul 1, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 305, boa. Voo 098, portão 01, livre acionar a constante. Fortinelli 258, Juliette, portão 07. Autorizado, possibilidade de voar direto chama? Autorizado, vai chama. Chama na proa, se possível, de paro, cara. É, já vai passar o seu controle. No solo aos 1-3, libera percepção à direita, segue táxi via Alfa, reporte na extra táxi Juliette. Alfa, extra táxi. O 3520 corrigindo, reporte na extra táxi India. Azul 4062, autorizado pouso pistão no zero, vento 060 graus, 10 nós. Livre pouso pistão no zero, azul 4062. sexta para 2010, ajuste na 011-2-1. Autorizado, táxi Índia, portão 02.